Cultura FM 103,3. A frequência dos clássicos. Música, doce música. Cultura FM apresenta Delicatessen. Boa tarde. Iniciamos o programa de hoje com uma composição de Mozart, que é de 1785. Nós vamos ouvir o Andante, segundo movimento do concerto para piano, número 21, em Dó maior, Kessel 467. A interpretação é de Alfred Brendel, acompanhado pela Academy of St. Martin in the Fields, sob a regência de Sir Neville Mariner. Thank you. Abrindo o programa, ouvimos Andante, segundo movimento do Concerto para Piano número 21 em Dó Maior, Kechel 467, de Mozart. Solos de Alfred Brendel, acompanhado pela Academy of St. Martin in the Fields, sob a regência de Sir Neville Mariner. E seguimos com três poemas sinfônicos para orquestra de cordas de Karl Reinecke, que fazem parte de um conjunto de 12 peças reunidas pelo compositor alemão. Dele vamos ouvir então Prelúdio de Conto de Fadas, opus 177, Romance Nórdico e Minueto, opus 47. A interpretação é da Orquestra de Câmara do Kremlin, sob a regência de Misha Raslevski. Thank you. Ouvimos três poemas sinfônicos para orquestra de cordas de Karl Heinick: Prelúdio de Conto de Fadas, Opus 177, Romance Nórdico e Minueto, Opus 47. Interpretação da Orquestra de Câmara do Kremlin, sob a regência de Misha Hashlevsky. E a seguir, aqui no nosso Delicatessen, uma composição do português Arthur Napoleão. Pianista prodígio, ele deu seu primeiro recital aos 7 anos de idade. Depois de excursionar pela Europa e América, fixou-se no Rio de Janeiro em 1866, onde veio a falecer no ano de 1925, contando 82 anos de idade. Na interpretação do pianista Joel Belo Soares, nós vamos ouvir agora a valsa Ideale, Opus 68, de Arthur Napoleão. Ouvimos Joel Belo Soares ao piano interpretando a valsa Ideale, opus 68, de Arthur Napoleão. E agora, destacamos Allegro con Spirito, o primeiro movimento do concerto de Aranjuez, que o espanhol Joaquim Rodrigo terminou de compor no ano de 1939. A interpretação é de Alfonso Moreno ao violão e da Orquestra Sinfônica de Londres, regida por Henrique Batis. Thank you. de Joaquim Rodrigo, acabamos de ouvir Alegro con Espírito, primeiro movimento do concerto de Aranjuez. Interpretação de Alfonso Moreno, ao violão, e da Orquestra Sinfônica de Londres, sob a regência de Henrique Bates. A seleção de hoje segue com uma composição de Chopin, na interpretação de Marta Argerich. Nós vamos ouvir Barcarola em Fá Sustenido Maior, opus 60, que foi composta em 1846 e estreada no ano seguinte em Paris, pelo próprio Chopin. Thank you. Na interpretação de Martha Argerich, ouvimos Barcarola em Fá Sustenido Maior, Opus 60, de Chopin. Delicatessen traz agora uma gravação da Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a regência de Herbert von Karajan. Nós vamos ouvir a Rapsódia Húngara número 2, de Liszt, que na verdade é a versão orquestral da Rapsódia Húngara número 12, que ele compôs para piano. Thank you. Ouvimos de Liszt, Rapsódia Húngara número 2, na interpretação da Orquestra Filarmônica de Berlim, sob a regência de Herbert von Karajan. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa, à 1 da tarde. Delicatessen. Apresentação, Kika Leoi. Produção, Fernanda Schidomi. Um programa Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta.